227, protegimento corrente, chame pronto. Vetoramento, portão 62. Camará, 227. Confirmando, tá no portão 6? 3. 7. Padrão 3567, mantém o ponto esperando. Em posição de detecta com a Juliette. Mantenha essa Juliette lá, né? 21, Romeu Alto, 442. Alta Clara? Sim, Romeu Alto, autorizado Roda Clara, dá transferência para a torre. Aqui eu estou na frente. Hoje ele é Serra, decolocinal 3, procurando o farol de Itapuã, controle 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. Tarde. Bom, se você parou no meu pai, eu que o Romeu Oscar. Você pode ir aqui, não, Romeu Oscar. Do pátio 3, para ingresso no pátio principal. Azul 4462, taxi via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4462. Trono Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste 1010, direto Manassi, reporte 20 milhas afastado. Confirmar a mensagem, sou Juliette Serra? Hotel Juliette Serra, autorizado direto Manati, mantém as condições visuais, ajuste chama 010, reporte 20 milhas afastado. Ciente, reportamento 20 milhas afastado, solicitamos correr para 1510. Ciente, autorizado no 1510, Hotel Juliette Serra. Serra. Aproveitando, boa tarde, Papa Tango Lima, Zulu Golf, decolou da 1-0, uma saída coral. Papa Tango Lima, Zulu Golf, boa tarde, contato radar, suba para o nível 4, versão 040, após 2000 pés, autorizado direto coral. 3040, até 2000 pés, direto coral, lembra, Zulu? Autor, ajuda 726, abaixo do secretário, totalmente com referência, está sendo presente. Sente, ajuda 726, plano modificado 1755, deixar em condições visuais para tipo de trato do cheiro de Santana, reporte cruzando 4500 pés. Sente, ajuda 726, reportando 4725. Chama 321, chama centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 220288, né? 321, no atraso. Abatendo que o Romeu Oscar chama a torre, lendo 18 do sinal 95. 18, obrigado, muito obrigado. Controle bom, 620. Lendo 620, você para 3 metais, a gente chama 010. Desvio, 1010, bom, 620. Como está previsto um 360 pela esquerda, como o tráfego já próximo à Duna, um R2 da Avianca. Ativo, Romeu Oscar. Devido à sustentação de controle, devido a tráfego, decolou da 1-0 anteriormente, manter por decolagem até 4 mil pés. Tá, manter a por até 4 mil, tá livre a decolagem? Sim, manter 3567, livre decolagem, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, com 1 no 5 nós. Decolagem, manter a por até 4 mil, tá 3567. Chama 6314, completo sinal, chama torre 118, decimal 95. 8, 9, 5, 6, 3, 1, 4. Zona 620, do separador do meu país, autorizado a assinar o ILS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, Gol na 620. Gol na 097, do separa 3 do meu país, redução de velocidade 2109, número 3 na aproximação. 543, 2109, agora na 07. Ajuda 714, vetora só para evitar tráfego, curva à direita, proa 325, limite 20 milhas nesta proa. Giro 325, limitado por 10 milhas, é isso? 20 milhas. Tá, 20 milhas, 2714. Ajuda 714, informa o tráfego 12 horas, 25 milhas, rumo sudeste da Alfa Tango 72, mantendo inicialmente nível no 90 sem contato com o controle Salvador. Patrícia de tráfego, teremos até o obrigado 2714. 1354. Sobre a rotatória, iniciando a primeira série pela cima daqui, vamos lá. 567, contato radar, mantém a proa até 4 mil pés, após 4 mil pés, voo direto Alexa. 4 mil, direita Alexa, tá 3567. Controle com avião, boa tarde, azul 2795, com a informação Lima. Azul 2795, boa tarde, acena identificação, autorizada a chegada da MAN, deixa para o nível 050. A MAN 050, azul 2795. A patata de Charles Serra Romeu, prossiga. Se Charles Serra Romeu mantém as condições visuais, ajuste na 090, acione o código 0133, reporte para da barra. Cliente Romeu Delta, informe o certificado de equipamento. Mantenha as condições visuais e ajuste na 090, Cliente Romeu Delta, acione o código 0132. Autorização de pouso, um novo 360. Está continuando o quilômetro. Zona 620 completa sinal, chama a torre, 118 decimal 95. 295, pô. Zona 097 do separador do meu país, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Zona 097. Ajuda 714, tráfego superado, autorizado direto Barreiros. Barreiros 2714. Ajuda 726, frequência livre para descoordenação. Salvador, o Gol 1620 estabilizou no ILS. Largo 1620, com aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego à esquerda, já aproximadamente uma milha da cabeceira 197. Tráfego Highlander, prosseguindo para o pouso 197. Aguarde eixo da 10 livre. Direto, o Gol. Para de coordenação. Alô, 4065, Leda. Roma 25 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251, 3325, obrigado. Qual é a sua desinformação de Lima no Golfo, virar por 5 guarda ou 45? Autorizado, direto destino, Papatango Lima do Golfo, informe chamado para pouso. Sul Lima Zulu Golf. Aguarde pro push 6227. Fica o guarda e prepara da alta. Fica os sinais de altitude, deixa para 3 mil pés e ajuste chama 0 no 0. Sentiu 1 no 0 no 0, CNG, azul 2, 7 no 5, numa sequência para aproximação, número 2. Número 1 agora. Ficou o número 1, CNG. Toma 2, 3, 3, 3, 3, 4035, boa tarde, autorizado chegada a bom, se você para 4 mil pés, a gente chama 0 no 0. 4 mil na bomba, pode ir direto pelo. Autorizado, tá 3835. Azul 2714, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Recife, 2600. Acesso 28, ajuda aí, 714. Boa tarde. Boa tarde. Salvador, uma boa tarde, gol 1620, sintoma 1620, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1620. Vou entrar em contato com a entrada. 63, não posso. Chegar 6327, autorização Ilhéus, boa tarde. 6327, Ilhéus, número 34, prepare a... Daya, confirme o nível inicial, 240. Só que se tiver, tem problema não. Tô guardando, Daya, obrigado. Curta autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero após, gol no 84. Esse após o tranco, autorizado alinhar e manter, não no zero. RN 2828 decima 8. 260283567. Carlos, você arrumou a confirmação? Tenta. Azul 27, chama 5, 12 para 2 mil pés, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Rio, tomara estabilizado ILS, azul 2795. Juliette, no 620. Chalé 63, 6227. Fazendo com a equipe de solo, após aeronave de pequeno porte em retaguarda do braço do torso, iniciando o trecho no caminho. Sim, escolhendo equipe de solo após a aeronave de pequeno porte em retaguarda, chamará, diga chamará a parte. Pronto, 3197. Autorizado, Galeão 360, via Upper November 857. Decola da pista no zero, curva direita no perfil da Dael, Leda e Irume. Aciona 5156, transponder e controle em 119, decimal 35. 360, autorizado, conforme rota no plano de voo. Boa, Irume, Upper November 857, voo surto na chegada para o Galeão. Decola da no zero com curva à direita da Dael, Leda e Irume. 5156 é o. Transponde a forma de ser controle. Correto, 393, chame pronto no 4. Camará. Bom, 1097. 1097, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, aposta. estacionamento de metade. Controle 119 decimal 35 e corrigindo a saída, cumpre o perfil da saída Cuca, transição Aracaju. Cuca, transição Aracaju, 6935. Boa noite, 84. Obrigado. 6155, pronto, papo. Próximo, 3155. Obrigado, Guarulhos, 320, via pendurou 10. Vai da pista 10, curva direita no perfil da HL, Leda, Mótimo. 5167, transponder, controle 119, decimal 35. Júlio Salvador, boa tarde, boa noite, 84. Boa noite, 5167, controle 119, decimal 35. Correto, Cadena Saigon 884, inicialmente vou na Pro de Cuca. Pro de Cuca. Charles Romeu informa que ainda não recebo o transponder. É, reporte no através do parque do Tiatu. Como é Delta, informa a posição? 89. Azul 2705, completo da final, chama a torre 118, decimal 95. Torre 1895, azul 2705, bom. Alfa SWDS, 10. 715, continua a aproximação, guarda na pista livre, altímetro 10, 10. Ajustado 10, 10, azul 2705, guarda na pista. 5, ajuste no 0, no 0, boa viagem. No 0, no 0, direito em dia 2895, chané 27, bom dia, bom trabalho. 0620, ingresso Juliette, porção 3. Juliette, porção 3, voo 1620. Voo 9097, Alfa Juliette, porção 10. Alfa Juliette, 10, contabilidade 7. Da 3193, coordena a equipe de solo após passagem de tráfego da rua retaguarda e parque à sua direita no 3, autorizado, chantar. Afirmativo, corre na ação pessoal solo livre por chefe de treinamento, observando a aeronave da rua, vai parquear no 3, o 3193. Chanel 6327, boa sorte. Afirma, senhor, escuta. Ilhéu, Goiânia, que autorizado, 240 inicial, via Golfo 677, temporal. Coral modifica, visual 145. Decola da pista 10, curva direita, perfil da DAEL, coral. 5161 no transponder, controle 119, decimal 35. 3 ADNS, pode voar, Duna? Autorizado, Duna, até 3835. Duna, 2000 pés, obrigado. Motor, Oxana 63, 27. Correto, chame pronto, espero que você tenha moto no 3. Salvador Gol 1966 para copiar Campina Grande. Informação Lima. 1966, aguarde qual, prepare a PUCA. Aguarda, prepara a PUCA, gol 1966. Tá bom. Alfa Bravo Eco Romeo, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Solos 33 à direita, solo 211, boa tarde. 211, 12715, obrigado, senhor. Tem uma boa tarde, eu ótimo. Salvador, boa tarde, eu ajudo 2715. 27 no 5, Alfa Kilo Parte 3, posição 4, Romeu. Alfa Kilo Parte 3, 4, Romeu, 27 no 5, obrigado. Fator de Salvador, Papapá, Batizado em Serra, Romeu, agora no Travejo de Parque de Pico Açú, autorizado na Serra para o controle, Fator de Salvador. 7, Papapá, Batizado em Serra, Romeu, chame a torre, 118, do sinal 95. 1895, obrigado, senhor. Comandante. Voador, boa. Papapá, Tiago Serra Romeu. Boa, Tiago Serra Romeu, altímetro 1010, reporte sobre o farol de Itapuano, confirma intenções? A pior, senhor, o cruzamento do aeródromo, você está seguindo para o setor norte, até 2 milhas, para fazer um sobrevoo sobre o econômico de quantas águas? Entendi, Tiago Serra Romeu, manterá minha escuta, reporte sobre Itapuano. Reportará sobre Itapuano, senhor. Doutor 3835. Doutor 3835, completa sinal, chama a torre 118 do sinal 95. Exatamente, boa tarde. Bianchi, Romeu Delta, parte de Bianchi, Romeu Delta, chama a torre 118 do sinal 95. 1895, obrigado, honra. Vamos. Repousar acima. Yankee Romeo Delta, tá na sua, hein? Yankee Romeo Delta, altímetro no zero, seguindo o Robson à frente. Reporte sobre o farol de Itapuã, confirmando, intenciona prosseguir cruzamento também. Ele 10, é o ajuste, seguindo a meia frente, não é pouso no fato de corria papá, vai pousar no lugar da CPA, o Yankee Romeo Delta. Esse é o Romeu Delta, mantém a linha do litoral, aguardando o pouso da aeronave esquerda, um R2 da TAM, agora já passando próximo ao marcador externo, aguarda autorização para proar direto ao PAD 5, o vento para cheque uma centena com 18 nós, 18 nós. Sem dúvida, vou aguardar o R2, eu vou ligar o Romeu. Salvador, Thiago Serra Romeu já está em Itapuã, aguardando para cruzamento, senhor. Thiago Serra Romeu, tem livre cruzamento, mantendo a linha do litoral, tem livre cruzamento do Estão no 7. Reporte através sul da torre. Reporte através sul da torre, senhor. Porta interna, seu 3835, final. Seu 3835, forma dois tráfegos à direita, mantém o litoral, 500 pés, dois helicópteros, dois Robsons, não vai interferir com a aproximação. O vento é 100, uma centena, com 18 nós, 18 nós. Seu 3835, pouso autorizado, pista no zero. Ele pousa na 10, está ciente com a temperatura de check-up. Pois não, 2-3-6-2-7, está pronto. 2-3-6-2-7, mantém a posição. Mantém. Gol 1-6-5-9, chama o centro Recife, 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, gol 1-6-5-9. Papá Bravo Eco Romeo, autorizado direto à posição Mótiva. Quando é Mótiva, Bravo Eco Romeo, Bravo. 65, decola da pista 17, curva esquerda, corredor forte. Se afasta na 033 Salvador até 70 milhas. Isso aí conforme a rota do plano de voo. Transponder 5135, controle 1935. deu um toque no setor sul, agora do aeródromo. Charlie, se é o meu, a princípio mantenha o setor sul, aguarda a autorização para o cruzamento do Istão no 028, mantenha o setor sul da torre, informa o momento, duas decolagens para 10 após ser autorizado o cruzamento. Afirma, senhor, estou mantendo o setor. Já que o meu Delta lá presente, prossiga, reporte na curta final para o 45 pouso. Prosseguir da presente, reportará na final, só confirmando a cabeceira 11 e 17. Firmo, Yankee Romeo Delta, livre cabeceira 17, reporte na curta final para pouso, tem livre cruzamento do eixo da final da 10, não há tráfego a reportar no momento, reporte curta final para pouso. Livre cruzamento da 10, reportará na curtíssima 17, Yankee Romeo Delta. Canema 227, Anima tem cabeceira 10. Anima tem 10, Canema 27. Antena grande, autorizado 370, VP Zulu 10. Decola da pista 10, curva esquerda no perfil da Cuca, transição de par. 5175, transponder, controle 1935. Alinhamento da avião. Prossiga com o Proa Norte, aguardando a decolagem dos tráfegos. Com o Proa Norte, sem interferir, senhor. Obrigado. 3835, solo 39 à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 1, boa tarde. 21, antena 3835. Mas o Serra Romeu já livrou o eixo da pista em outro, vai manter até 3 milhas aqui pelo seu setor norte, nordeste, mas o escopo é permanente. Ativo, o Serra Romeu mantenha o setor e sem interferir com as decolagens da pista no zero, mantenha-se afastado e minha escuta permanente. Afastado, escuta permanente, senhor. Para novembro, livre acionar, altímetro no zero, chame táxi. Canamea 227, autorizado a decolar, pistão no zero, como tráfego à esquerda, helicóptero 510, prossegue no setor norte, não vai interferir com a decolagem, o vento no 00 graus com 18 nós. Gente, helicóptero de esquerda, decolagem, canamea 227. Foi aqui, Romeu Delta, de base para final, curtíssima aí, 17. Cuidado, pouso na 17, cabeceira 17, porto solo controlado, e Romeu Delta, o vento no 00, uma centena com 18 nós, 18 nós. 18 nós, eu vou estar na condição solo controlado, e aqui, Romeu Delta. 193, autorizado ali e manter pista no zero. Autorizado ali e manter pista no zero, tá? 3193. Salvador é o azul 2791 para a descida. Azul 2791, boa tarde, autorizado direto à posição Duna, deixa para o nível 050. 050 na proa de Duna, libera das restrições. Livre das restrições, azul 2791. Colação Lima, porque a utilização barulho 360. Aguarde, compra, prepare da El, 636. Só 966 no 9, pushback zone. Aguarde pro push, no 966. Guarda. Tá, de controle, Salvador, chamamento 267 decolou, 1500 tá passando. Canamea 227, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto à posição Leda. Gente, subindo ao 360, 2000 Leda, 627, obrigado. Para o táxi com 110, 3 horas e 15, alternando Brasília, ou 6327. Eu tá visual aqui, colocar o de TGN, calma lá, quando... Ah, é. Observando o tampa aqui era no 8, prossegue, taxa até através do portal 62. Observando o tampa, Inicie o táxi até o através do 612 ou Ocean 6327. Para o táxi 3155, temos 222 a bordo. 3 horas e 45, ordenando Galeão. Estou autorizado, Pátio 1 Índia, Ponte Fera 1895, ajuste na 010, boa viagem, 3155. Pátio Índia, Ponte Fera da 10, 1895, da 3155. É gente pra caramba! Poxa, tá valendo aqui o balizador, tá? Não sei se você consegue passar isso, não puxa mais um pouquinho. Pode deixar que eu não vou saindo aqui, obrigado, não. Valeu, bom. 3235 na frente do Kinger, aguardando o balizador. Tô, já tô em coordenação com a empresa. 43, autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus com 19 nós. Livre da colagem 10, 3193. Informo tráfego 1 hora, 14 milhas, cruzando nível 15 para o 240, rumo sudoeste, Santa Patrália 12. Tá ciente do tráfego, em caso de desvio, será pela esquerda, eu chamei 6227. Já, chamei. Autorizado, chamo táxi Gol 19, meu nome. Chamei 6355, quanto é? Na escuta, prossiga 6355. Autorizado Guarulhos 360 e a Upers do Lula 10. Decolada a pista no 0, curva direita no perfil da DAEL, Lida, ótimo. A senhora 5406, responde o controle 119-35. Sinto autorizado para Guarulhos, nível 360, conforme a rota do plano, Upers do Lula 0 é a aerovia. Decolada 10, curva direita da DAEL, Lida, Mótica. 5406 não responde, licenciado 35 no controle, o chão é 63. 3355, eu vou a Leda, tá 3193. Salvador, azul 69, boa noite, vocês pensam assim, uma boa tarde. Azul 69, boa tarde, autorizado direto à posição ETAP, desça para o nível 050. 050, autorizado, boa noite, obrigado. Azul 279, desça para 2000 pés, ajuste na 010, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Ciente para 2000, confirme o ajuste. Ajuste é 0-1-0. Aqui 1-0-1-0, repassaremos estabilizado 2791. É, o Charles Romeu emitiu aqui, senhor. Está mantendo o setor 9, segue para 1-7 para pouso. Ciente, reporte curto final 1-7 para pouso, Charles Romeu. Oi Salvador, boa tarde, hoje é a M3-27.0 da 10 pronto do Almontânia. Deixa eu chamar a 327, mantenha o posto esperar. Mantenha o posto esperar, hoje é a 3-27. 3155, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1-0, 0 graus com 1-8 nós. Decolar 1-0, tá 3-1. Autorizado a linha e manter a cabeceira 1-0. A linha mantém na 1-0, Oxa 6327. 141, confiando a Maceió com 4 horas. Autorizado o táxi, Pátio 1 Índia, Ponte Fera 1895, ajuste 1-0, 1-0, boa viagem. 4 Índia, 1895, 1-0, 9-0. Charles Romeu está aproximando o 7, é autorizado para a aproximação direta para a intervenção na compasso, senhor. Aproximação direta, vento 090 graus, 159, em ponto solo controlado, Charles Romeu. Livre pouso e transição. Obrigado, senhor. Forma 9, solo controlado. Ativa, Plan November. Aguarde para ingresso, pista no 7. Da COS 48, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, OTAN 3155, Canadá, é o Lever. 3155, boa tarde, contato radar, sou voltado nível 320, após 2000, país autorizado, direto Lever. 320, após 2000, direto Lever, OTAN 3155. Eu chamo a 6227, chamo Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Recife, 251, 3325, chamo 27, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Professor de Salvador, atrás de Serra. Atrás de Serra, mantém-se condições visuais, ajuste no 0 no 0. Acione código 01125, se eu passo através do parque de gasto. Sierra, Wolf, confirme o nível solicitado para Sierra November, Quebec, Califórnia. Graus com 189. Livre decolagem 910, 863, 27. Carta básica, decolagem 87, volta fora. Cuidado para Sierra November, Quebec, Uniforme, nível 080. E a rota do plano de voo, decola da pista 17, rumo à esquerda, no perfil da Momo, Cogbo, depois Cogbo direto conforme a rota do plano. Aciona 5422 no transponder, controle em 119, decimal 35. 251, 133, 25, vamos lá. Confirme o que eu abri? Pronto, não posso ver não, já. Código 9, mantém a posição. Pegou o 9. 327, decola 50, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, 863, 27, grato, bom dia. 1895, obrigado, até a próxima. Decolo 5-1, mantendo minha escuta, curvando à esquerda e reporte estão no zero livre. Curvando à esquerda, na sua escuta, reportará o livrando eixo 90. Está presente direto, coral ascendendo ao 240, 863, 27, grato. 9-1, continua a aproximação, guardando pista livre, correção aguardando estão no zero livre, altímetro no zero, no zero. Tem uma ideia de guardar no pista ali. Via Campe Zulu 2-1, decola da pista 1-0, curva direita no perfil da Arbor Eleta. 5-4-2-0, transponder, controle em 1-1-9, decimal 3-5. Estabilizado no que foi, dá no 0. Cruzamento. E considero decolagem 5-0, proa de buraquinho, chamo o controle 119, decimal 35, dê um bom voo e boa tarde. 1935, grato, boa. 2791, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus com 18 nós. Certo, autorizado pouso, é, confirma o vento? 100, uma centena com 18 nós, 18 nós, variando até 22, 22 nós, azul 2791. Sempre autorizado o povo 2791. Capitão Glock, Papai Novembro, boa tarde. Metendo-se com os visuais, hoje chama 010. Informe o local de aerolevantamento. Aproximadamente sobre a cidade de Icatu. O Papai Novembro solicita a extensão 035, se possível. Certo, tem condições de informar a distância radial de Salvador? Do momento ou do sobrevoo? Do sobrevoo. Ativo, mais ou menos, assim que possível solicito 065. Dispense, aguardo 065, alto para mais antes. Ok, vai aguardar. Tráfego autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Posa terra, alinhar e manter, voo 1-9. Sono 4, puxa, deixa eu ver, sono 4. Fica à vontade. A ONU, ao TRN, 1-3-3-25. Ativo 25, 1-3-3-25, recebe, grato. Viva! Zoro Oceaner 6327, solicito 200 como sinal. Teste Oceaner 6327, aguardo a coordenação. Afirmativo Oceaner 6327. Romeu Hotel Juliet Serra, chame a torre, 118 do sinal 95. Serra. Torre Salvador, Hotel Juliet Serra. Hotel Juliet Serra, reporte para o Tatuã. Serra, Fortaleza, Farol de Tatuã. Via Alfa, Kilo Pátio 3, posição 4 Lima, 2791. Alfa, Kilo Pátio 3, 4 Lima, Rua 2791. 090 graus com 179, 17 nós. Ô, Juliette, tem a chance de qualquer para a trocação. 1966, autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 15 nós. Chame Centro Recife, 125 decimal 1, ao TRN 133 decimal 25. 25, 133, 25, 131, 55, obrigado, bom vento. Alete. A batalha do Eco Papai Movendo está autorizado direto o local de aerolevantamento. Gente, o Eco Papai Movendo vai fazer uma subida aqui com o Flávio, o nosso início do aerolevantamento. Atrás de 2000 pés, voo direto para o São Jamo, subindo para o nível 370. Após 2000, voo a Jamo, sobe 370, 966. Hotel Juliette Serra, ligando esse. O Juliette Serra tem posição autorizada, pistão no 7, o vento 090 graus com 15 nós, 15 nós, reposição solo controlador. Autorizado 200, solicito 180 como sinal, UX 6327. Certo, tudo mantém o nível 180, canal 327. Aqui se mantém o 180, UX 6327. Autorizado sinal da TUA 698. A Júlia 98 completa o sinal, chama a torre 18 decimal 95. 18.95, obrigado. Gol 1996, tráfego 11 horas, a meia dúzia de milhas, tráfego visual, etapa alfa 34, cruzando 3210 para o 065, rumo norte. João 1996. Azul 698.5, grava 3, checado, altímetro no 0, no 0. Portarei, vai checado, altímetro no 1010. 1935. Certo, checo, papai 90. Vou manter o ponto de espera, pista no 0. Mantém. Sim, 18, decimal 95. Chalé 327, desça para o nível 120, autorizado pelo controle ilhéu, direto e o COS. Autorizado, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 8, nós, 18, nós. Vídeo pouso no 0, baixou pra voz, 1, 9, nós. Entra. Silêncio, solo 0, 0, livre prosseguir até o parte 4. Observe o tráfego do Cirrus 22 e após prossiga. Tem condições de dar passagem ao helicóptero, está livrando a pista? Está na base, como é que será, Golfo Ciente? Hoje vai ser livre, prosseguir via Oscar, corrigindo até o Pat 4, está livre, então boa tarde. Passarelo 2231, Lima confere, está pronto para a foto? Autorizado Serra Novembro, bravo o meu, nível de voo 160 e a rota do plano de voo, decola da pista 10, curva à esquerda no perfil da Momo, transição aos ataques. 5430, transponde, controle em 199.35. Os 2, 3, 1, correto, chame pronto, na remoto na 2. Dado ingresso, Max Air Golf, autorizado alinhar e manter pista no 7. Número 2 para decolagem, Max Air Golf, e ali mantém cabeceira 17. Alinha 6355, autorizado alinhar e manter pista no 0. Alinha mantém 6355. Autorizado, 01 no chame táxi.

Azul 6998, taxi via Alfa, reporte Alfa da Juliette. Alfa, reporte Alfa da Juliette, 6998. Pode confirmar a posição no momento? Gente, papapá, XR, Eco, Charlie, mantém-se condições visuais, ajuste no 0 no 0. Acione o código 0230. E forma o tipo do equipamento? Gente, Charlie, Eco, Charlie. Decolou, Janela 355. Pela minha 355, contato radar, subetado nível 360, autorizado direto Lido. Direto Lido, 360, grato. Só estacionamento no 10, o Gol 097. Gol no 097, autorizado no 0, chão pronto do... Você consegue passar. Salvador, boa tarde, Oxené 6304. Oxené 6304, aguarde quatro, prepara a subida na moto. O assunto é 98 para ingresso na filial. Aguarde para ingresso na 98. Aguarde. Táxi, o azul 418 e a BR 110, ao final de 2 horas e 5 horas, qualquer navegação. O 118, direita aí, de ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 0, acabou a viagem. Direita aí, ajuste no 0 no 0. Táxi, o azul 418. Azul 6998, ingresso Juliette, observando a aeronave da companhia. Consegue táxi até o 01. Afirmativo, Juliette, seguindo o Embraer, até o estado 1, 6998. Esse suba em condições visuais, o nível 145, aguardando o plano de voo. Golf, decolado ao 07, chama o controle, chama o 1, 9, 10, 9, 8. Jornal 3, Sofai, Sofai, Golf. Azul 2727, plano modificado 1808, suba para o nível 200, direto Vitória da Conquista, acione o código 5013. 5013, Vitória da Conquista. Controle, Max Ergo, você vai na sua escuta, curvando a esquerda para bloqueio do VR Salvador, na sua Roma. Papa Romeo, Max Serra Golf, contato radar, chega para o nível 080, sai da moto. 080 na moto, Max Serra Golf. 0-10-0. Decola a cabeceira 10, curva para a decolagem esquerda, perfil de saída Momo Transição Nenim. Assinado Transponder 5437, controle 1-119-135. 0-340, decola a cabeceira 10, Controle, está livre a restrição de 3.000 com Mike Serra Golf? Livre das restrições, Mike Serra Golf. Golf, quando possível, radial 290. Está autorizado, direto do destino, Mike Serra Golf. Muito obrigado. Gente, hoje tá estampando de espera pista na 0, via patinho, enquanto ele espera 1-1-8-1-9-5, ajuste na 0, 1-0, bom voo. Ele tá com seu macho, linda, pode estar aqui. Descendo para o 080, chegada bom, 1-1-2-7-9. Boa tarde, meu nome é 2-0, mantendo escuta, guarda copo. Azul 4118, radar contact, climb at level 360, at 2000 feet, fly direct Alaska position. After 2000, we are heading Alaska intersection, thank you, lady. Plano 620, copy. Pronto, copy, 620. Plano 620, autorizado, Recife, nível 370, via Pazul 17. Decola cabeceira 1-0, pazul decolagem, curva esquerda. Perfil de saída Puca, Gemo, Pós, Gemo, Voa, Aracaju. Aceno, transponde 5450, controle 119, decimal 35. Autorizado, 370. Correto, com o 620 já passa pronto, puxa o back assinamento. Passarão, 620. Olha, passarei do 2231, na 1, 2, puxa o back assinamento. Autorizado, passarei 2231, remonta 12, reporta pronto.